Bora mais um do repertório novo. Essa daqui é pra tocar nos paredões de som de São Paulo, viu? Em nome da LA Entretenimento Ribeiro Produções, a máquina do sucesso. Bora Luciano, bora Adriano. Repertório novo. Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela olhou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele assim daquele jeitinho e falei: olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela olhou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Na mesma hora eu respondi assim: olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagino uma novinha bonitinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagino uma novinha bonitinha desse jeito. Mas vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que colchão, vixe mulherão. Mas vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que corpão, vixe mulherão. Mais um no repertório novo, Edson Ribeiro, o pernambucano. Bora Marquinhos Studio, bora produzir sucesso. Olha que eu tava na balada com meu parceiro Marquinhos. Passou uma novinha e ela olhou pra mim. Marquinhos me perguntou, e aí tu tem coragem? Com certeza daquele jeitinho, né Marquinhos? Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela olhou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Na mesma hora eu respondi assim: olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagino a novinha bonitinha desse jeito. Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos. Imagino a novinha bonitinha desse jeito. Mas vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que corpão, vixe mulherão. Mas vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que corpão, vixe mulherão. Fala meu parceiro Cicinho, pai quadro no sítio Jurema, em Estrela de Alagoas. Final do ano tamo junto, hein? E misturado, bora divulgar. Ô, Pernambucano.